Essa canção escrevo em reflexão, meditando em conflitos que há em meu coração. O cinza predomina, meu dia perde a cor. Não sinto mais perfume, tudo perde o sabor. O mundo diariamente tenta me sufocar. Milhares de situações pra me desfocar do caminho estreito, do caminho do céu. Materialismo, egoísmo, o inimigo é cruel, tentando me influenciar para me adaptar com doutrinas falsas que não levam a nenhum lugar. Tolerando o errado, tipo cada caso é um caso, tornando a morte de Cristo sem significado. Sinais que o mundo se perdeu, que o mundo desandou. Lágrimas que vêm da alma marcada pela dor. Eu vou dobrar os joelhos e olhar para o céu. Minha esperança está na terra que emana leite e mel. Tu me sondas, me conheces, sabe o que se passa em mim, os conflitos dentro de mim. Me ajuda a caminhar, dê força pra eu lutar até o fim. Lutas diárias, desafios são constantes. Acabou a pureza, nada é mais como era antes. Corrupção de valores e de convicções. Vejo a frieza imperando em tantos corações. Cadê o amor, seja onde for, não reconheço. Compre o amor, te dou o amor, pague o meu preço. Tá tudo errado, mas tô achando normal. Traição e adultério, deixa eu mudar de canal. Natureza invertida inflama corações. Conflitos aparentes que dividem opiniões. Meu povo perde o foco de salvar o perdido, sendo guiado e cego, mudos para o precipício. Quadro esquisito, mas a palavra não falha. Rosto abatido, mas eu sei que ele não falha. Eu acredito que o amanhecer existe, é premiado com a eternidade quem insiste. Tu me sondas, me conheces, sabe o que se passa em mim, os conflitos dentro de mim. Me ajuda a caminhar, dê força pra eu lutar até o fim. Se cumpre a cada dia uma profecia, mas segure firme nele, siga na correria. Então corra pelo que é direito, justo e honesto. Se alimente na palavra e esqueça do resto. Me esquivo da fama de ser escravo da grana. Se não fico atento em um dois, me afundo na lama. Reme contra a maré, ande focado na cruz, no homem de Nazaré. Foque em Cristo Jesus. Não vai demorar, dá pra suportar. Por mais que as circunstâncias pareçam não ajudar, erga sua cabeça, prove que sua fé passa pelo fogo, mas continua de pé. Eu acredito, não perco o otimismo. Ando por fé e não por vista, está escrito. Pelo deserto caminho, se for preciso, pro próximo nível vou, já estava previsto. Tu me sondas, me conheces, sabe o que se passa em mim, os conflitos dentro de mim. Me ajuda a caminhar, dê força pra eu lutar até o fim. Tu me sondas, me conheces, sabe o que se passa em mim, os conflitos dentro de mim. Me ajuda a caminhar, dê força pra eu lutar até o fim.